fenomenal. Quando eu voltar pra você, volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Da Night. É o Danai. Você pode dormir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo que quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E como eu volto pra você, como eu volto pra você. Volta comigo, bebê. Luiz da Night. E como eu volto pra você, e como eu volto pra você. Luiz da Night. Luiz da Night, sempre com as melhores parcerias. DJ Naldo Original, Mega Produções, Produtora WS, Digital Print, Estúdio Estilos Multiservice e Aparelhagem Super Gabson. Não faz mais sentido viver sofrendo assim. Eu fico sonhando você em meus braços, seu corpo colado em delírio de amor. Já não sei o preço dessa paixão. Carrego no peito um fardo pesado em meu coração. Já não sei o preço dessa paixão. Carrego no peito um fardo pesado no meu coração. Amor proibido de enlouquecer. Não faz sentido. Ouvi mais um sucesso da banda Charada. Arrebenta minhas autarquias. É ou não é, Doquinha? É sim. DJ Jonathan Produções. O sucesso em produções. Não faz mais sentido viver sofrendo assim. Eu fico sonhando você em meus braços, seu corpo colado em delírio de amor. Já não sei o preço dessa paixão. Carrego no peito um fardo pesado em meu coração. Já não sei o preço dessa paixão. Carrego no peito um fardo pesado no meu coração. Amor proibido de enlouquecer. Não faz sentido. Acordei de um pesadelo. Meu coração gelado.

detonando muita música boa. Não quero mais nada. O teu carinho é tudo que eu procurava. És a mulher que conquistou o meu coração. Eu sei que é difícil assumir uma relação. Cachorro do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando.